descobri, decifrei a fórmula. Resgatei a rima que faz o MC mudar de forma. Líquida, gasosa, vaporosa, assim é a nossa prosa. Pura poeira cósmica, vinda de outra nebulosa. De esperma, homem feito, tudo num passe de mágica. Desenvolvimento perfeito da massa corporal encefálica. História das Arábias, tatuada nas costas de um camelo. E que eu descobri a fórmula, você também pode fazê-lo. Adicione rimas precisas, aquilo de batidas sinistras. E o território da colheita é a folha branca e com listas, onde o macaco cientista juntos preparam um feitiço que ainda faz tudo isso parecer novo em folha. Essa é a minha descoberta e essa será a sua escolha. Um guento da feiticeira caolha, lacrado com uma rolha e trancado a 7 chaves, trazido do céu por naves ou deuses. Eram MCs astronautas ou druidas birmaneses. Quem até hoje soube a fórmula da porção secreta foi arrebatado ou não viveu para contar sua descoberta. A nova é a velha fórmula e será hoje, amanhã e sempre. Sabedoria secular transmitida pelo ventre. Herança cerebral que a nada se prende, a nada se limita. O conhecimento é o verdadeiro poder que te acompanha. Além da vida, a lei da vida é necessária a subsistência. Mais forte devora os fracos, é a lei da sobrevivência. Paciência e perseverança, a chave da sabedoria. Derrubar barreira e construir alianças é o que me alimenta no dia a dia. Autoconhecimento, essa é a chave do enigma. Sem se conhecer por dentro, sua vida ser a mínima. Linhas de pensamento, cê tem a sua, eu tenho a minha. Só que eu não me prendo a culturas malignas. Da minha tábua de esmeralda direto pro seu coque. Meu flow é chocolate em calda, calma igual eletrochoque. Descartável igual fralda, o corpo não é nada, irmão, se enforque. Se você conhece a fórmula, libere a alma, se desloque. Ponto de teletransporte, pote cheio de peiote. Parte perdida da profecia inicial de Camelot. Porção da fauna esquecida, pesquisa flora inexplorada. Pé de datura colhida no sereno da madrugada. O microfone é o santo grau, âncora espiritual. Oferenda cerebral da rima ritual. Ao subir no palco altar, na espinha tu sente a vertigem. Entrada pra me ofertar, o microfone duas virgens. Malucos me mascam, me chamam de mescalito. E seus músculos se travam duros igual a pirâmides do Egito. Se necessário, entoa o cântico do outro lado do Atlântico. Sistemático e semântico, rimas e beats tantos. Pra descobrir a fórmula precisa, é preciso muita pesquisa. Manter a escrita tão torta quanto a torre de Pisa. Manter lisa a superfície, conhecer toda a planície. Se não passa de crendice, avalie no final que eu disse. Tenha cuidado onde pisa, barco de dragão não é brisa. Um sábio nunca duvida quando o outro louco avisa. Aliado!